Você está ouvindo Fato Crítico, um dilema entre a pena e a espada. Sejam muito bem-vindos à nova instância, nova fase, novo podcast do projeto Fato Crítico. Comprometido trazendo para você cultura, informação, entretenimento e humor com pH negativo. Inaugurando o programa com seriedade, vamos ter uma matéria especial a respeito da recente guerra virtual entre a indústria de copyright e a comunidade da internet. Como não poderia deixar de faltar, tudo isso sobre uma sempre presente análise crítica. Sem mais delongas, confira uma retrospectiva a respeito dessas novidades no mundo da informática e as últimas notícias quanto ao novo projeto de lei que garante a ausência de privacidade e a implantação de uma ditadura virtual. Essa é uma extensão do projeto fatocritico.blogspot.com, por ora uma iniciativa independente sem fins lucrativos. Esta obra é regida pela licença Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derives 3.0 Unported. Para mais informações, cheque o site. Análise crítica. Mais do que uma síntese factual. Uma das maiores polêmicas da atualidade foram as recentes invasões à privacidade dos usuários da rede mundial de computadores pelos já falidos projetos de lei SOPA e PIPA, além de uma gigantesca guerra virtual travada por facções de hackers e sites comerciais pelo globo. Porém, de onde tudo isso veio e até onde chegou? E o que é o CISPA, afinal? Confira a história na íntegra, nessa matéria especial. Proposto por Lamar Smith, um advogado e político do Texas, o famoso projeto de lei SOPA, ou Stop Online Piracy Act, surgiu em 26 de outubro de 2011 e tinha como objetivo reduzir o suposto prejuízo de US$500 milhões do país através de alterações legislativas que obrigariam os provedores a, literalmente, fiscalizar qualquer informação que circulasse entre seus usuários, tudo isso sob a ameaça de eliminar qualquer domínio virtual que não seguisse essas ordens, uma vez que estes seriam considerados como cúmplices dos supostos piratas. Não levou muito tempo para surgirem críticas quanto ao fato de tal ação configurar-se em uma invasão de privacidade, logo uma violação à primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Começam os primeiros protestos ao projeto de lei e, ironicamente, na mesma semana, o departamento do FBI tomaria uma ação que levantaria muitos questionamentos quanto ao posicionamento do país às questões de liberdade. Em um ato tanto controverso, o FBI clamou ter investigado os lucros financeiros da empresa MegaUpload e afirmou que eles teriam levantado US$175 milhões ilegalmente, uma vez que estariam quebrando as leis de copyright, algo que teriam conseguido através de uma mega conspiração. Sim, foi exatamente essas as palavras que foram usadas pelo porta-voz do FBI. A parte mais curiosa e revoltante de tal operação se dá no fato de que os suspeitos foram presos na Nova Zelândia, local onde a jurisdição do FBI é nula. E embora o departamento policial local tenha ajudado na operação dentro da legalidade, não havia nenhuma decisão judicial a favor de tal ação. Como resultado, não só o domínio virtual do site foi aniquilado sem nenhum aviso, como antes de qualquer julgamento, os usuários não puderam reaver seu conteúdo. E se já não fosse mal o suficiente, o principal fundador, Kim Schmitz, o famoso .com, viu sua questionável prisão se tornar um grande show. Segundo o relato da defesa do empresário, já em corte, oficiais armados chegaram de helicóptero e desceram no pátio de sua mansão visando tornar a situação o mais dramática possível. O caso ainda está em andamento até agora, porém, já que as acusações do FBI precisam de uma revisão mais aprofundada, a única questão que resta é, dentre tantas redes peer-to-peer, por que especificamente o MegaUpload foi atacado? Sem respostas absolutas, só podemos supor que talvez seja pelo fato de que a mais lucrativa empresa de peer-to-peer do globo, o MegaUpload, não era um empreendimento totalmente norte-americano. We'll be right back. Ante a evidente ambiguidade do FBI, o grupo de hackers ativistas Anonymous culpou as diversas agências de produção cultural pelo caso, literalmente os considerando como compradores desse ataque ao Mega Upload, e executou a ação nomeada de Tango Down. Demonstrando todo seu poderio, os hackers derrubaram os sites da Universal Music, da Motion Pictures Association of America, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, do FBI, entre outros, sendo que a vertente brasileira do movimento derrubou sites de bancos brasileiros também em retaliação. Usando-se como marca um conceito criado em 2003 pela comunidade virtual do 4chan, que compreendia que seus usuários anônimos compartilhavam de uma mesma identidade desinibida e hedonística, o grupo Anonymous tornou-se uma companhia de hackers em 2008, rapidamente dirigindo seu foco a ações em prol da liberdade de expressão virtual, entre outras atividades. Mas o ato que mais expandiu sua já crescente notoriedade foram os ataques contra a indústria de entretenimento norte-americana. Porém, da mesma forma que a organização luta ferozmente pela liberdade na internet, ela acaba tirando o livre-arbítrio de alguns indivíduos. Isso se dá graças à instalação incógnita de um pequeno boot de DDoS, ou seja, um arquivo autônomo de negação distribuída de serviços. Ele age sem oferecer riscos no computador do usuário. Este pequeno boot utiliza-se do computador como uma forma de acessar determinado site várias vezes, de modo que ele seja congestionado, conseguindo assim que seus serviços sejam literalmente negados. Logo, trata-se de mais um peão nas mãos da organização a agir em sincronia com seus ataques planejados, o que, como tal, aumenta o fator de anonimato do grupo de hackers. Porém, analisando tal questão com uma certa criticidade, se torna evidente que a instalação de um componente sem o conhecimento de seus usuários configura-se como uma clara invasão de privacidade. Graças aos diversos blackouts e protestos sincronizados que contaram com a participação de diversas potências virtuais como Wikipedia, Tumblr, Mozilla, TechDirt, Google, entre outros, o projeto do SOPA acabou sendo arquivado por ser considerado ineficiente. Porém, logo que o projeto de lei caiu, surge a ameaça do ACTA, do inglês Anti-Counterfeiting Trade Agreement. O acordo comercial anti-contrafação é um tratado multinacional sob negociação já há alguns anos, cujo objetivo é unificar a legislação global no que tange direito intelectual e combate à pirataria digital. O tratado acabou chamando a atenção ao pôr em risco não apenas a já ameaçada liberdade de expressão, como também por acabar causando limitação a diversos bens de propriedade intelectual das mais variadas classes, como produtos alimentícios, culturais, medicamentos e diversas atividades executadas no meio digital, além de também propor mecanismos restritivos que seriam controlados por novas organizações que seriam criadas com o objetivo de controle e fiscalização da rede pelo mundo todo. Em pouco tempo, o movimento de oposição se formou e diversas críticas foram apontadas, sendo que uma das mais marcantes foi quanto à ética do tratado, uma vez que este mesmo estava sendo negociado em segredo. Além disso, os manifestantes criticaram o ACTA, pois sua ratificação abria espaço para censura na internet e também para incriminação seletiva de diversos usuários, causando assim uma gigantesca ditadura virtual, ou como alguns preferiram cunhar, cyberfascismo. A partir do momento em que o tratado passou a ser discutido e até chegou a ser assinado em algumas nações da União Europeia, uma crescente onda de manifestações juvenis teve início em diversos países e também por toda a internet, contando evidentemente com o apoio do sempre presente Anonymous. Graças à rebelião geral contra o tratado, as negociações do ACTA acabaram enfraquecendo e a Comissão Europeia passou até a vazar informações quanto às negociações incógnitas do acordo em uma tentativa de abster-se das acusações de manterem atividades duvidosas. Os representantes afirmaram não haver nenhum protocolo secreto, o que curiosamente se indicava o contrário, uma vez que todas as negociações foram feitas longe da mídia. Os protestos continuaram ativos durante grande parte do mês de fevereiro, de modo que o presidente do Parlamento Europeu se manifestou de forma contrária ao ACTA, sendo que a Bulgária não ratificou o tratado. Em meados do mesmo mês, a organização Avaaz, famosa realizadora de abaixo-assinados virtuais, tornou pública sua petição contra o ACTA. Tendo reunido cerca de 2 milhões e meio de assinaturas contra o acordo comercial, seu diretor entregou oficialmente ao Parlamento Europeu o FIA, ou Free Internet Act, em português, Ato da Internet Livre. A petição tinha como objetivo propor o envolvimento da população europeia na discussão do acordo. Frente a diversas críticas, a estratégia adotada pelo parlamento foi tentar passar a decisão para o Tribunal Europeu de Justiça em uma clara tentativa de se livrar da responsabilidade. um plano que acabou falhando graças a uma votação interna. Sem ter como escapar, caberá ao Parlamento Europeu tomar essa decisão. No caso de rejeição, todos os países cosignatários do acordo terão tal feito anulado. Mais recentemente, o tratado recebeu novas críticas de personalidades importantes no cenário político do continente, sendo até acompanhada de recomendações a seus colegas para que não apoiem o acordo. E seguindo o calendário do Parlamento Europeu, estima-se que em meados dos últimos dias do mês de maio, a Europa terá sua palavra final sobre a discussão do ACTA. O julgamento do mega upload já em andamento, várias redes peer-to-peer, os famosos sites de compartilhamento de arquivo, sentiram-se ameaçados e começaram a limitar seu acesso ou até mesmo a declararem seu fechamento oficial como uma forma de se proteger da retaliação do FBI. Porém, quem jamais esperava ser atacado era o próprio órgão da Polícia Federal Americana. Em meados de 4 de fevereiro, o grupo Anonymous liberou uma gravação de uma conversa entre os agentes norte-americanos e membros da Scotland Yard a respeito de como agiriam contra os hackers. Simultaneamente, o Ministério da Justiça da Grécia, sites do Departamento de Polícia norte-americano, o Banco Central, BMG, Citibank e Pan-Americano do Brasil foram atacados também. A ação contra o FBI foi considerada como uma grande falha da agência, e em pouco tempo, atividades que pareceram preceder uma vingança começaram a ser tecidas. Em 9 de fevereiro, o FBI torna público seu interesse em vigiar as redes sociais Facebook e Twitter, esta última que é conhecida por ser utilizada pelo grupo Anonymous para anunciar seus ataques. Um software especializado começou a ser desenvolvido, porém, o mais curioso é que este mesmo deveria estar equipado com um alerta geoespacial e um dispositivo de mapeamento, o mínimo necessário para identificar e sentenciar qualquer um que julgarem como ameaça. Subitamente, em 29 de fevereiro, em uma ação conjunta com as forças locais, 25 pessoas de diversos países, entre eles Espanha, Argentina, Chile e Colômbia, foram presos pela Interpol sob acusação de serem membros do grupo Anonymous. Tal fato foi um tanto curioso, pois novamente uma agência extrapolou sua jurisdição, mas acima disso, o grupo hacker sempre se denominou como um coletivo global descentralizado, o que no mínimo dificultaria sua localização. Porém, a agência não só executou as prisões, como apreenderam cerca de 250 itens eletrônicos para investigação posterior e evidência. A ação tornou-se um marco por ter preso simultaneamente o maior número de integrantes do grupo até então. Os ativistas virtuais não estavam preparados para uma infiltração do próprio FBI em suas linhas. Em junho de 2011, Héctor Xavier Monsegur, um dos cérebros da organização LulzSec, que é o braço do grupo Anonymous menos ativista e mais focado na diversão da invasão, foi preso secretamente pelo FBI e recrutado para delatar seus companheiros, além de ajudar a prevenir ações executadas pelos seus antigos cúmplices. Se condenado, Sabu, como era conhecido, receberia a pena de 124 anos de cadeia, porém aceitando o acordo com o FBI, a tendência é que essa mesma tenda a ser reanalisada. Sendo taxado de dedo duro por grande parte da mídia em geral, o hacker na verdade teve um motivo por detrás da tão infame traição. A sua prisão ocorreu em primeira instância graças à ação de um ex-hacker do grupo Anonymous que, em resposta a ameaças que recebeu por ter criticado os grupos de ativismo, conseguiu rastrear o líder da LulzSec e passar as informações ao FBI, que prontamente passou a segui-lo até conseguir prendê-lo em junho. Somente no dia 6 de março, sua colaboração com a agência foi descoberta, porém acompanhada da prisão de diversos membros do grupo LulzSec, Anonymous e AntSec. O golpe ressoou na comunidade hacker, as ações enfraqueceram por um tempo, porém de modo algum foram detidas. Nenhum ataque memorável foi realizado contra agências governamentais norte-americanas desde então, porém o grupo permanece na ofensiva. Ainda no mês de fevereiro, a empresa Google anunciou mudanças na sua política de privacidade, essas que teriam efeito já no primeiro dia de março. Visando aplicar as mesmas regras a todos os produtos da marca, essas alterações possibilitavam uma experiência personalizada, uma vez que eles captariam as informações de seus usuários e compartilhariam entre os produtos para então fornecerem dados relevantes ao seu perfil. Em pouco tempo, essa ação controversa da empresa recebeu críticas e acusações por estar invadindo a privacidade de seus usuários. Prontamente, dois membros do Congresso norte-americano exigiram esclarecimentos quanto a tais mudanças. Essa política de referência cruzada foi ainda mais agravada quando o Google fez uma parceria com o site de compras Amazon e propôs pagar para que seus usuários instalassem um software que revelaria todas as suas atividades online. Novamente, a iniciativa recebeu mais críticas e foi até comparada com a instalação de spyware. Representantes da empresa vieram a público para explanar quais meios possuem para a proteção da privacidade de seus usuários. A oposição continuou crescendo em proporções imensas, de modo que o Parlamento Europeu iniciou uma investigação quanto aos danos que tais mudanças podem causar aos usuários, além de ter requisitado um adiamento na data da instauração da nova política de privacidade, uma vez que precisariam de mais tempo para completar a investigação. Um deputado brasileiro do Rio Grande do Sul também requisitou que a empresa prestasse alguns esclarecimentos. Outra organização da União Europeia surgiu demandando atraso para a política, o Article 29 Working Party, ou Grupo de Trabalho para o Artigo 29. É uma entidade focada em proteção de dados. A pressão aumentou ainda mais quando a ONG Center for Digital Democracy, ou Centro pela Democracia Digital, requisitou que a FTC, ou Federal Trade Commission, que é a Comissão Federal do Comércio em português, não só barrasse as alterações da política do Google, como multasse a empresa por estar desrespeitando um contrato que firmaram em 2010. Negando todos os pedidos de adiamento das entidades europeias, representantes do Google afirmaram que já haviam informado os mesmos grupos das alterações com antecedência e estes não apresentaram nenhum desconforto perante a proposta. Logo, seu pedido seria impraticável no momento. Ironicamente, um pesquisador da Universidade de Stanford descobriu que diversas empresas, entre elas o Facebook e também o Google, estavam se valendo de uma falha no navegador Safari, produzido pela Apple, de modo que conseguiam monitorar seus usuários. Google se defendeu afirmando que buscava apenas informações anônimas e, em resposta às acusações, desativou o recurso. Porém, servindo como estopim para mais crítica, diversas organizações da União Europeia passaram a requisitar que as mudanças na privacidade fossem canceladas. Como resposta ao incidente, o Poder Executivo do governo americano optou por gerir leis de proteção à privacidade dos usuários. Estas ainda dependiam da confirmação do Congresso e da aceitação das empresas. Entre as mais de 70 políticas de privacidade propostas, estava a adição de um botão de Do Not Track, ou Não Rastrear, nos navegadores, uma iniciativa sugerida pela FTC há cerca de 2 anos atrás. A proposta foi aceita por 400 empresas, sendo o Google uma delas. Porém, críticos apontaram que caso o usuário não ativasse o botão, ele estaria dando autonomia para que a corporação coletasse quanta informação pessoal desejasse. Enquanto isso, a Europa não só continuou firmemente contra a proposta de mudança da política de privacidade, como afirmou que esta mesma era uma afronta à sua legislação de proteção de dados, e requisitou novamente uma pausa na alteração da política, mas, sem encontrar sucesso, o Google aplicou sua alteração como planejado. Em retaliação, a União Europeia reafirmou o fato da empresa estar infringindo suas leis e delegou a responsabilidade de investigarem para a CNIL, Comissão Nacional de Lei Informatique et des Libertés, ou Comissão Nacional de Informática e Liberdade, um órgão francês que novamente requisitou o cancelamento temporário da política de privacidade. Após uma semana desde a implementação, a empresa recebeu ataques de diversas organizações, entre elas uma curiosa associação nova-iorquina que se clamava como uma conjunção de usuários do Google que se sentiam lesados pelas alterações. Além de fazerem acusações contra a empresa por estar quebrando diversas leis e acordos previamente estabelecidos, citando inclusive o que fizeram com o FTC, faltou processá-la, exigindo uma restituição por danos para cada usuário de seus produtos, totalizando cerca de US$5 milhões. E simultaneamente, uma segunda confederação californiana executou passos semelhantes citando outros artigos da legislação norte-americana e requisitando novamente 5 milhões em outro processo. Dando continuidade à investigação, a CNIL enviou 69 questões quanto aos diversos tópicos da política de privacidade do Google e aguardava respostas até 5 de abril. Porém, a empresa respondeu apenas 24 destas e requisitou mais tempo para responder o resto do formulário, além de encaminharem uma carta mencionando confiança nas novas políticas de privacidade e também retalhando a ação com algumas questões para seus investigadores. Entre elas, uma em particular, questionava qual seria a base legal para a autonomia do grupo de trabalho para o artigo 29, perante a legislação europeia. Por fim, foram feitos comentários denotando a decepção pelo fato de nenhum membro das organizações opositoras da União Europeia ter mencionado alguma alteração quando as mudanças foram previamente apontadas e sequer terem aceitado o convite de uma conferência para explicar todas essas novas mudanças antes e após a aplicação das mesmas. E dito isso, afirmavam que a União Europeia já estava colocando sua política em dúvida com tamanha prontidão. Tal fala não foi encarada com bons olhos pelo chefe de proteção de dados holandês, que se apresentou ofensivo quanto a tal afirmação. O embate Google versus União Europeia permanece tão ativo quanto a sua nova política de privacidade. Em meio a tanta discussão quanto aos limites de liberdade de expressão, compartilhamento de arquivos e conceito de privacidade virtual, surge um novo projeto de lei altamente contraditório, apelidado como um novo SOPA. O Congresso norte-americano propõe o retorno do CISPA, o Cyber Intelligence Sharing and Protecting Act, ou Ato de Partilha de Cyberinteligência. Um projeto legislativo que surgiu em 30 de novembro de 2011, que foi arquivado no primeiro dia de dezembro do mesmo ano, para ser debatido posteriormente. Eis que surge este momento. O projeto de lei visa facilitar a troca de informações pertinentes à segurança digital entre órgãos governamentais norte-americanos e suas instituições privadas, de modo a facilitar a atual caça aos grupos hackers. A principal diferença entre ela e o SOPA é que as instituições privadas não sofrem o risco de terem seus domínios eliminados pelo governo em caso de possuírem um possível usuário problemático, o que garante mais segurança a essas instituições. Na verdade, se tornam parte integrante do processo de investigação. Diversas empresas já se puseram a favor da ideia. Entre elas, pode-se citar notoriamente o Facebook, a IBM, a Intel, Microsoft, Oracle Corporation, Symantec e o Google. Este último que, por sua vez, era um dos principais manifestantes contrários ao SOPA. É desnecessário apontar que uma força opositora foi formada. Uma das principais críticas quanto à medida é a facilidade de se distorcer o que é testado no projeto de lei, de modo que o governo possa primariamente apagar qualquer domínio que negue esse novo poderio, que conteste a propriedade intelectual e, inclusive, que apresente opinião distinta a respeito dessa medida de policiamento virtual, possibilitando assim a implantação de medidas mais restritivas e punitivas. Em outras palavras, é dar ao governo norte-americano o poder de monitorar, censurar e eliminar qualquer forma de comunicação que seja distinta aos seus interesses. Entre outras possibilidades contraditórias da lei, podemos citar poder detectar e punir os usuários que compartilham arquivos, ao invés dos hackers, como a lei vagamente menciona, condenando ainda mais as redes peer-to-peer, a possibilidade de infiltração em servidores de comunicação privada e a troca indiscriminada de informações pessoais obtidas em qualquer meio de comunicação virtual, supõe-se que e-mail está incluso, caracterizando assim uma violação à 4ª emenda da Constituição norte-americana. A indeterminação de qual órgão do governo receberia tais informações também é uma mazela, uma vez que isso possibilita que até mesmo as agências de defesa as acessem. Há também a possibilidade de empresas privadas denunciarem concorrentes de modo a terem seus domínios eliminados, além de outros casos onde uma conjunção de interesses particulares possam simplesmente serem utilizados de maneira injustificável e ainda mais sem direito a julgamento ou até mesmo contestação. O projeto de lei foi visto negativamente pela Casa Branca e seu porta-voz apontou que a principal insatisfação se dá pela ausência de uma preocupação quanto à privacidade de seus usuários. O CISPA já contém mais de 100 apoiadores à sua causa dentro do Congresso norte-americano, enquanto uma petição online da entidade Avaaz já contém 650 mil opositores e teve-se início no dia 16 de abril uma manifestação chamada de Semana do Parem a Cyberespionagem, reunindo diversos órgãos contrários à proposta, convidando-os a informar o maior número possível de indivíduos a respeito da proposta de lei. Quinta-feira, 26 de abril de 2012. Sob as palavras do presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos da América, Mike Rogers, que disse: "Não podemos ficar quietos e não fazer nada enquanto as empresas americanas sangram com o saque cibernético promovido por estados como a China e a Rússia." O projeto de lei CISPA, por 248 votos contra 162, foi aprovado. Mesmo sobre tantas críticas, mesmo com tanta oposição, o Estado norte-americano, que se diz sobre saque de outras nações, agora saqueia as suas informações com o poder de fazer o que bem entender com elas e com você, sem haver necessidade alguma de ordem judicial. Porém, ainda há uma provável esperança nessa história toda. Conforme já mencionado, o atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou novamente a sua posição contrária ao agora não mais projeto de lei, mas futura lei, de modo que existe a grande probabilidade de que esta mesma será vetada. é claro para alguns que essa decisão será tomada de acordo com que tipo de apoio o presidente busca na sua campanha de reeleição. É evidente que todos agem por interesse. Só esperamos que o interesse do presidente dos Estados Unidos seja compatível com o interesse de uma maioria que agora se vê literalmente martirizada pela decisão de uns poucos elitistas que não hesitam em sacrificar os direitos básicos de um cidadão em nome de uma ridícula guerra virtual que busca apenas compensar a atual crise econômica pela qual estão passando. Qual o interesse por detrás da insistente necessidade do governo norte-americano em obter controle sobre a rede mundial de computadores? Até onde ele pode chegar para dominar a internet? E o quão lucrativo as suas informações podem ser para o país? Estas são perguntas que somente o tempo, somado à sua consciência crítica e a ação de moldar o futuro, poderão responder. Mas só esperamos que o conceito de privacidade não caia ainda mais nas mãos de um grande irmão. Primeiramente, eu agradeço por ter me ouvido até aqui e espero que estejam gostando das melhorias e qualquer comentário ou sugestão, entre em contato. Perdão pelo atraso, meu caro ouvinte, mas conforme você já deve ter percebido, o projeto foi bem reformulado e muita coisa está acontecendo. Quanto a mim, tomei um tempo para produzir esse programa porque eu trabalhei na diagramação de alguns blogs. São eles: eu apoio o vivermusic.blogspot.com e musicoterapiaonline.blogspot.com da musicista e musicoterapeuta Josi Guimarães. Se você é apaixonado por música de qualidade, confira e indique. Caso queira aprender a tocar algum instrumento musical, dê uma checada. Todas as informações necessárias para contato estão disponíveis no blog dela e os links estarão disponíveis na show notes. Além disso, estou também dando apoio aos futuros blogs com passodespaço.blogspot.com e ramodefolhas.blogspot.com, que ainda estão em construção, mas em pouco tempo já vão estar funcionais. Essa é uma extensão do projeto Fato Crítico. Caso esteja procurando por uma alternativa inteligente para entretenimento, atualidade, notícias e muito mais, visite http://fatocritico.blogspot.com. Tudo junto, sem acento, sem letra maiúscula, por favor. Já estamos invadindo quase todas as mídias virtuais. Se é aqui o menu de contato para mais informações. Essa é uma obra grátis e livre. Baixe, guarde, compartilhe, distribua, faça o que quiser. Mas claro, dependendo do que for, vamos conversar sobre os créditos. Lembrando que a sua participação é apreciada e incentivada. Portanto, qualquer coisa, entre em contato. Por fim, eu gostaria de mencionar que algumas pessoas ficaram um tanto ofendidas graças ao comentário que eu fiz no último programa a respeito do Facebook. Normalmente eu pediria perdão por ter sido um tanto abusado, embora no fim das contas eu acho que foi um comentário tão simples e até bobo. Mas de qualquer modo, da forma que as coisas estão andando, eu me recuso a dizer que eu sinto muito. Uma vez que o Facebook é mais uma das diversas empresas interessadas em possuir e controlar suas informações pessoais. É mais uma das corporações que apoia o CISPA. Dito isso, faço votos para que todos vocês coloquem cada vez mais ofensivos contra as liberdades que determinados governos que se pregavam democráticos têm tomado. Termino aqui mais um podcast, um abraço a todos e força! Lembre-se da máxima, quando os de baixo se movimentam, os de cima tremem. We'll be right back. Produção, edição e locução, Pietro Pires Santos. Correção e teste, Thaís Tieme Mizutani. Recursos musicais, www.sondigig.com, duobit.com, simplethebest.net, stonewashed.net.